Ontem nós falamos sobre uma nova vida em Cristo. Nós vamos fazer uma revisãozinha rapidamente disso. E hoje nós vamos falar sobre uma nova vida em comunidade. Porque essa nova vida em Cristo, ela não é uma vida sólida. A gente descobre que outros também aderiram a esse projeto. A gente descobre que a gente não está sozinho. Que isso é uma caminhada coletiva. Então, essa nova vida em Cristo, ela brota, ela desemboca numa vida em comunidade. E então o texto que nós vamos ler daqui a pouco, Efésios 2, 11 a 3:21. E amanhã nós temos o maior bloco, que é uma nova vida em sociedade. Como é que as escolhas que cada um de nós faz no nosso dia a dia tem conexão ou desconexão com esse grande projeto reconciliador de Deus. Cada escolha nossa, cada postura nossa em sociedade, as falas, as opções, o uso do tempo, o uso do dinheiro, as relações, etc., no ensino de Paulo, elas estão relacionadas, elas estão integradas nesse grande projeto reconciliador. Elas podem estar em função de ou promovendo uma disfunção, desorganizando esse grande projeto de Deus. Então, tem muita coisa nas nossas mãos, nas nossas decisões. E aí, seria muito importante, olha só, são mais de 2 capítulos. Eu queria pedir muito a vocês, no não tempo livre que vocês têm, que vocês lessem esses capítulos. Não sei quem conseguiu ler para hoje já, mas seria muito importante para amanhã. São muitas ideias, muitas palavras, que a gente lesse esse texto. E a chave da leitura é exatamente o verbo andar, na Revista Atualizada, ou o verbo viver, na NVI. Quem está com a NVI, só vai ter um termo equivalente. E eu queria exatamente que vocês lessem e pensassem nessa, como se fossem duas colunas. O que que marca o antigo estilo de vida, o que que deve marcar o novo estilo de vida. Ok? Então, como é que a gente está sendo chamado a viver agora que nós estamos em Cristo, agora que nós estamos nessa nova comunidade que é uma plataforma, não um gueto, uma plataforma que vai nos lançar para a vida em sociedade. Então, isso é o de amanhã. E, por fim, nós vamos ver depois uma nova vida em missão. Um trecho bem pequeno, Efésios 6, 10 a 6:24. Muito bem. Então, vamos reconsiderar rapidamente o que nós vimos ontem. Ontem nós descobrimos que Deus tem um grande propósito, Deus tem um grande plano. E esse plano é a renovação, a restauração, a reconciliação e a reunião de todas as coisas debaixo do Senhorio Jesus. Então Deus, esse é o trabalho de Deus, essa é a obra que Deus está fazendo. E Paulo orou para que os nossos olhos fossem iluminados, para que a gente conseguisse entender esse grande projeto. E não é apenas de reconciliar indivíduos, não é apenas de salvar almas e colonizar e povoar o céu. Não é esse o projeto. Esse é um aspecto, uma parte desse grande projeto. Mas o projeto é reconciliar todas as coisas que estão no céu e na terra, em Cristo, debaixo do Senhorio de Cristo, dentro desse reino, dentro desse grande plano salvador de Deus. E então nós vimos que esse projeto de fazer novas todas as coisas em Cristo, ele se contrasta com uma velha vida, que é uma vida que está debaixo de uma esfera de ira, que segue um curso deste século, deste mundo, não deste mundo no sentido de criação, de natureza, de terra, mas desse mundo no sentido de valores e de mentalidade. Então, existe uma esfera de ira, existe uma esfera de maldição. está debaixo do juízo de Deus. Mas Deus, gratuitamente, apesar de nós estarmos mortos e fazermos parte dessa esfera, Deus, gratuitamente, de graça, Ele inaugura um tempo de bênção, uma esfera de bênção, um espaço de bênção. E Ele, então, deseja abençoar e reconciliar todas as coisas, todas as pessoas, toda a criação nessa esfera de bênção. E pensamos em 5 bênçãos. Cada uma das bênçãos tem uma finalidade. Deus não nos abençoa como se fosse como se o destino da bênção fosse uma rua sem saída. Deus nos abençoa de modo que as bênçãos em nós se traduzem em bênção para outros. Para que elas abençoem quem está do nosso lado, para que abençoem tudo que está à nossa volta, os nossos relacionamentos, o nosso tempo, os nossos recursos, etc. Então, somos abençoados para abençoar. Não bênçãos num sentido de vantagem, não bênçãos num sentido egoísta, de ser beneficiados e então se encontrar numa casta de pessoas privilegiadas que tem mais coisas que os outros não têm. Não. É assim como foi com Abraão. Abençoa, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sempre que Deus abençoa, Ele abençoa não para chegar num fim, não para se esgotar em si mesmo ou em você. Deus abençoa para que outros sejam abençoados. Então, fomos eleitos para ser santos. Santos no sentido de separados, de ser dedicados para Deus, de viver agora para Deus. Não para viver segundo o curso desse mundo, não segundo o príncipe da potestade do ar, não segundo os nossos desejos e pensamentos confusos, contraditórios e egoístas. Mas viver para Deus, santos, viver para Deus. Então, eleitos para ser santos, predestinados para ser adotados como filhos, remidos para ser perdoados, para ser libertos de tudo aquilo que nos escravizava, redimidos para ser perdoados, iluminados para ser participantes desse grande projeto de reconciliação que Deus tem, e selados com o Espírito Santo para ter poder, energia, capacidade para vivenciar esse projeto. Iluminados para conhecer e saber, mas selados com o Espírito, que vai dar poder, que vai capacitar a andar nessa nova vida, nesse projeto de reconciliação. Então, Deus abençoa todos que aderem a Cristo. 11 vezes, só naqueles 14 primeiros versículos de Efésios 1, 11 vezes, Deus fala, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então, a esfera da bênção, ela se torna realidade, ela se abre para nós a partir da nossa adesão a Cristo. E então, quando a gente adere a Cristo e começa a desfrutar de todas essas bênçãos, a gente descobre que outros também aderiram. A gente descobre que não é uma coisa isolada, individual, sozinha, solo. Outros também aderiram. Mais ou menos como os discípulos. Jesus chama Pedro e Pedro disse sim. Mas aí a gente descobre que André também disse sim, Tiago também disse sim, João também disse sim. E todos disseram sim no seguimento a Jesus. E agora eles se encontram nesse seguimento de Jesus. E não é cada um seguindo a Jesus sozinho, mas eles seguindo a Jesus juntos, em comunidade. A comunidade do seguimento. A comunidade que começa agora a andar após Jesus. E o texto, então, que nós temos agora diante de nós, vai nos introduzir nessa dimensão da comunidade. Deus chama indivíduos, são indivíduos que creem em Jesus, mas esses indivíduos, quando creem em Jesus, eles atravessam uma passagem que os insere numa nova comunidade, uma comunidade de seguidores. Então, Efésios 2:11 até 3:21 fala dessa nova vida em comunidade. E eu queria que você lesse o texto, uns 5 minutos, a gente fazer uma leitura silenciosa, e depois, durante a exposição, a gente vai lendo novamente as passagens. Então, pega aí o seu texto, Efésios 2:11. 11 a 3, 21. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra como esse plano de reconciliação de todas as coisas da criação, todas as coisas criadas, o céu e a terra, se desenvolve agora na história e em termos coletivos. Dentro da história, dentro da comunidade. Ruth Padilha, falando sobre esse texto lá em Lausanne, ela disse que o maior testemunho que a igreja dá é uma igreja de relações reconciliadas. Com relações reconciliadas, pessoas vivendo de maneira reconciliada, revelam o grande poder reconciliador foi manifesto, que foi desenvolvido, que foi revelado na cruz do Calvário. Então, o maior testemunho que nós damos como igreja é viver de uma maneira reconciliada uns com os outros. O problema claro que está aí por trás dessas palavras são judeus e gentios, ou dentro de uma igreja local, ou dentro de diversas igrejas. Vocês sabem que alguns pensam que Efésios foi uma carta circular, se dirigiu a várias igrejas ali da Ásia Menor, mas toda uma região, obviamente, de cultura helênica, sob domínio romano, mas também com presença de sinagogas judaicas, dentre os quais, judeus, dentre os quais muitos passaram a entregar a comunidade cristã. Então, nós tínhamos uma comunidade ou várias comunidades compostas por judeus e gentios, que não estavam se entendendo muito bem, estavam em competição, cada qual achando a sua cultura, a sua perspectiva, a sua história maior, mais importante, mais relevante, e essa tensão entre eles. Então, é para trabalhar essa ruptura, essa desintegração, essa fratura que Paulo está escrevendo nessa carta, mostrando que a obra de Jesus, ela reconcilia, inclusive, etnias, povos tão separados uns dos outros pelas suas culturas, pelos seus valores. A cruz de Jesus tem o poder de reconciliar pessoas com mentalidades muito diferentes, histórias muito diferentes. E aí, no restante do livro de Efésios, nós vamos ver que tem o poder também de reconciliar as famílias, os casais. Quer dizer, o casamento também é uma expressão dessa unidade que Cristo está criando. Então, ao invés de famílias disfuncionais, de papéis equivocados, em Cristo, marido e mulher descobrem uma nova missão. O poder reconciliador de Cristo também alcança maridos e esposas, pais e filhos, patrões e empregados. Quer dizer, é uma obra de reconciliação que ela entra na história e vem de encontro a esses problemas concretos que a humanidade enfrenta em termos de divisão, racismo, separação entre as pessoas, separação de classe, de gênero, etc. E no caso aqui, a conversa é com os judeus e gentios. Então a palavra para os cristãos não é competição. A palavra não é comparação com os outros. Não é comparação. Não é competição. A palavra é cooperação. Cooperar juntos como povo de Deus, tendo a sua história, a sua identidade, mas como povo de Deus, por causa da plataforma da cruz, por causa da pedra angular que é Cristo, trabalhando agora em unidade. Mas antes de entrar nessas aplicações ou implicações que esse texto tem, vamos pensar, vamos seguir o fluxo do próprio texto. E vamos pensar em termos de uma linha do tempo. Porque Paulo nos convida a lembrar, a recordar de um estado anterior. Novamente, antes de falar da excelência da graça, ele usa uma palavra muito interessante aqui no capítulo 3, ontem alguns ficaram assim meio surpresos, com caras perplexos, como se tivessem visto um anjo, quando eu falei que não ia explicar esse trem de eleição, de predestinação e tal. E hoje de manhã eu tive uma iluminação, querendo ver. Porque Paulo mesmo falou que são as insondáveis riquezas de Cristo. Está vendo? O próprio Paulo não dá para esgotar esse assunto. Então, mas ele começa lembrando do passado para fazer esse contraste. De novo vai aparecer um mais aí no versículo 13, preparado? De novo, mas, né? Não é mais, mas, né? Mas, uma adversidade. Então, ele lembra do que a gente era, ou lembra do que os gentios eram, para então ficar mais evidente, mais claro, a grandeza da graça. E isso aqui, eu acho que isso é muito interessante a gente pensar na nossa condição sem Cristo, porque isso nos ajuda a proteger do orgulho. Orgulho é a gente se achar acima, melhor, superior a alguém, a outro. Talvez, é interessante, sim, é claro que a perspectiva de Paulo, ela é muito favorável aos gentios. Lendo o texto, ele vai falar algumas palavras que são assim, bem duras, aquilo que é muito caro para os judeus. Por exemplo, ele fala assim, olha, a lei foi abolida. Imagina um judeu ouvindo um negócio desse. Então, olha, a perspectiva é favorável aos gentios. Está falando que os gentios não têm que ter aquele padrão de excelência que os judeus imaginam. Os judeus estão sendo aceitos como eles são. Os gentios estão sendo aceitos como eles são, integrados nesse povo, nessa família. Eles são co-herdeiros, são co-participantes, são co-cidadãos, têm a mesma herança. Os gentios. Então, ele é favorável ao ponto de vista de que os gentios podem continuar com a sua cultura, com a sua história, com a sua identidade, com seus valores. Mas ele começa falando para os gentios também não se orgulharem disso e não tripudiar em cima dos judeus. Então ele começa falando com eles, lembram quem vocês eram antes de conhecer Cristo. Isso ajuda a gente a baixar a bola, entendeu? Lembrar que nós não fomos salvos por causa da nossa condição de gentios. Nós éramos tão mortos, tão pecadores, dos delitos, dos pecados, estávamos na mesma situação, e foi a graça que nos alcançou. Então lembra de quem você era. Se você não foi chamado pelos seus méritos, pelos seus dons, pelos seus excelentes, pelos seus impostados, pelo seu poder, pela sua riqueza, por nada que tem em você. A única contribuição que você deu foi estar morto em delitos e pecados, porque Deus ressuscita os mortos. Então, a gente entra com o nosso poder de Cristo. Então, lembra de quem você é. Isso protege tremendamente do orgulho, da arrogância. Então, ele descreve a condição dos gentios em seis ou sete termos aí. Ele diz que os gentios eram incircuncisos. Interessante que é uma classificação sociológica. Ele fala duas vezes, na carne. Pelos que na carne se consideram circuncisos. Ele está falando que é uma classificação exterior. É uma classificação de algo efêmero, ó. É algo aparente, algo externo. É na carne. É um julgamento passageiro. Então, aqueles que se consideram circuncisos consideravam vocês incircuncisos. Mas o que significa ser incircunciso? O que significa alguém não ser circuncidado? Escola dominical, não lembro. Vamos lá. Aliança com Deus. Fora da aliança. Né? Está fora da aliança. E quem está fora da aliança, está fora do quê? Fora das bênçãos, fora das promessas, fora da bênção. Não é povo. É gente. É gentil. Entende? Então, não circuncidar, incircuncidar, significa que você não faz parte daquela turma. Você não tem um emblema, você não tem um distintivo que te coloca como parte do povo. Então, você está fora da aliança. Você está sem Cristo. Sem Cristo no mundo. Sem Messias. Sem alguém que media a sua relação com Deus. E aí a gente tem que lembrar tudo que o Antigo Testamento já fala sobre o Messias, toda a concepção que tinha do Messias, das bênçãos que ele traria, da sua liderança, Vocês estão sem Cristo, vocês estavam sem Messias, vocês estão separados da comunidade. Interessante essa palavra, que aparece poucas vezes no Novo Testamento, aparece aqui, separados da comunidade. É uma palavra assim, de caráter mais relacional do que a palavra povo. Separados da vida da comunidade. Vocês não desfrutavam das promessas. Todas aquelas promessas que foram feitas, você não estava contemplado com elas. Elas não diziam respeito a você. Estava fora do programa. O programa era para os judeus, para os israelitas. Muito que o Antigo Testamento fala é que os gentios também seriam abençoados. Eles também poderiam vir ao monte, lembra Isaías falando? Também poderiam chegar no monte, aprender, ver alguma coisa do conhecimento de Deus, alguma coisa da glória. Mas os gentios eram vistos como uma das migalhas, pegando os restinhos. Já era uma segunda categoria dentro da bênção de Deus. Então, algumas referências lá no Antigo Testamento, falando dos gentios, na cabeça dos judeus, as bênçãos eram dos israelitas. E por isso no capítulo 3 não tem essa fala, essa discussão, que alguns acham assim, muito complexa, desse mistério. Que mistério é esse? O grande mistério é que agora as bênçãos são disponibilizadas, são oferecidas, são ofertadas em iguais condições para judeus e israelitas. Em exatamente iguais condições. Não tem um negócio de dois povos. Isso é um atentado para a cruz. Quer dizer, Deus tem um grande plano de salvação, de reconciliar todas as coisas, de integrar todas as coisas, de reunir todas as coisas. Jesus morre na cruz para dos dois fazer um. E agora alguém fala que no futuro vai ter dois povos, dois planos, duas agendas. Dois compartimentos de bens. Isso é muito estranho. Isso vai muito na contramão desse texto que está falando de integração, de co-herdeiro, de co-cidadão, de uma vida compartilhada. Então, antes, vocês lembram que vocês estavam totalmente fora e isso nem tinha sido esclarecido no Antigo Testamento. O máximo que alguns gentios podiam experimentar era se tornar judeu para ganhar as bênçãos. Lembra a discussão da circuncisão? Lá em Atos 15, né? Primeiro concílio da Igreja Batista em Jerusalém. Naquele concílio, naquela reunião foi discutido o quê? Os judeus, os gentios, precisam se circuncidar ou não precisam se circuncidar? Tem que se tornar judeu para ganhar as bênçãos? Ou você ganha as bênçãos sem se tornar judeu? Qual foi a resposta? Ganha as bênçãos sem ter que se tornar judeu. Sem ter que passar para a circuncisão. E é isso que Paulo está falando aqui, que é o grande mistério. Isso não estava detalhado nesses termos de tanta igualdade, de tanta coparticipação no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala que eles iam ser abençoados, podiam chegar no monte, mas era sempre centrado em Israel. Sempre uma visão onde o judeu é a cabeça, Israel era a cabeça, e o resto era cauda. Entende? Esses dois compartimentos. E agora Paulo está falando assim, olha, foi revelado que é a igualdade de condições. Então vocês não desfrutavam das promessas, vocês não tinham essa esperança, vocês não tinham perspectiva de receber tudo isso. E mais que tudo, vocês eram ateus, é a palavra que se encontra no original, ateói. Vocês estavam sem Deus no mundo. Falando dos gentios. Sem Deus verdadeiro. Né? Sem Deus verdadeiro. Interessante que Paulo, em Atos 17, ele é acusado pelos gentios de ser ateu. Né? Por quê? Porque o Deus que ele pregava era um Deus que não tinha uma figura, uma imagem, um ídolo. E Paulo está dizendo que os gentios, na verdade, eram ateus, porque apesar dos ídolos deles, eles não tinham um Deus verdadeiro. Então a condição é uma condição muito triste, é uma condição muito, muito desfavorável. Mas Paulo pinta de novo esse quadro desfavorável para que a gente perceba a enormidade da graça. Então, continuando nessa linha do tempo, então ele começa lá com o passado remoto, passado longínquo, alguma coisa que a gente era, mas que a gente não é mais em Cristo. E depois, num segundo momento nessa linha do tempo, ele nos chama a considerar o que Cristo fez. O que Cristo fez e que continua tendo efeito. E ele vai falar de novo do sangue de Cristo e da cruz de Cristo. E de como que o sangue de Cristo e a cruz de Cristo, que nós cantamos várias vezes aqui ontem, fiquei prestando atenção nos cantos, no conteúdo dos cantos, muitos dos cantos que a gente está cantando, eles estão falando da cruz. E a gente precisa falar isso mais do que nunca nesses dias de tanta confusão em termos da doutrina, da salvação, da soteriologia, né? Isso é muita confusão, muita falta de clareza, tanto dentro do catolicismo popular, como dentro do neopentecostalismo, que é igualmente popular, né? Então, ele está falando do sangue de Cristo, da cruz de Cristo e dos efeitos poderosos, contínuos, que essa obra de Jesus tem. Então ele menciona 8 efeitos da obra de Cristo. Observa de novo os versículos 13 a 18. 13 a 18. Como que ressalta de novo em Cristo, o que Cristo fez, o que, que ele fez. Então fala assim: vocês foram aproximados pelo sangue. Então, gente que estava alienada foi aproximada, foi colocado perto, foi ajuntado. Jesus derrubou uma parede de separação. E é interessante nós lembrarmos. Vocês lembram do templo lá em Jerusalém? Como é que era? Vocês têm a Bíblia de vocês? Alguém tem uma mapazinha do templo aí? Lembra? O templo não era como que é templo para nós. Hoje a gente entra no templo, certo? Né? Muitos de nós aqui tem igreja que tem um templo. Então você vai lá, no templo, entra no templo no momento de culto, certo? No templo do Antigo Testamento a gente não entrava. No templo, na casinha do templo propriamente dito. Quem que entrava lá? Só os sacerdotes, né? Tinha uma salinha lá que era o Santo dos Santos, que só entrava o sumo sacerdote, uma cordinha, que se desse qualquer problema puxava o sujeito de fora, né? Toda aquela história. Então você tinha a casinha do templo propriamente dito, tinha um primeiro pátio, aonde entravam os adoradores, tinha um segundo pátio, onde entravam as mulheres, onde algumas pessoas tinham a permissão de entrar, quem tinha sido circuncidado, quem fazia parte do povo e tal. E havia, então ali havia um muro que fazia separação de todo mundo que não era povo. Podia chegar só até aquele ponto. Paulo está dizendo que essa parede de separação, ela foi derrubada. Entende? Então não tem mais esse negócio de um povo, outro povo. Acabou o muro de separação. O acesso agora é livre. Não é tanto a ideia do véu que foi rasgado, essa é outra ideia. Aqui ele está falando de um muro de separação social. Aquilo que paredes que são construídas que separam pessoas. Ok? Vamos pensar nas paredes que tem aí no mundo. A divisa no México lá, por exemplo, é um muro de separação. O muro lá na Palestina, né? Israel. Dividindo a Cisjordânia. Quais outros muros que tem no mundo? Berlim já caiu, né? Mas era um muro. Muralha da China. Outros muros. Coreia do Norte, Coreia do Sul, né, aquela fronteira, fica só em frente, né? A fronteira mais armada do mundo. Então, muros. Então, está dizendo que Jesus derrubou o muro, a parede que fazia separação no caso de judeus e gentios. E lá em Lausanne, um dos testemunhos mais impactantes que foi exatamente depois dessa palestra da Ruth Padilha, entra uma menina palestina e um filho de um general israelense. Os dois entram juntos. E cada um fala da sua perspectiva, como é que sendo, ambos são cristãos, como é que está sendo esse negócio de olhar para o inimigo. Né? Foi impactante aquele momento. Então Jesus derrubou essa parede de separação. Ele aboliu o fundamento dessa parede de separação, que eram as ordenanças da lei, especialmente a lei cerimonial, que para os judeus eram tão caros e que tinham a ver com a sua identidade, aquilo que os distinguia em relação aos gentios. Jesus aboliu isso. E aí diz o texto que Jesus, a quarta ação de Jesus escrita no texto, que ele destruiu a inimizade entre judeus e gentios. Quer dizer, não tem mais razão para o judeu considerar o gentio inimigo, nem o gentio considerar religiosamente, espiritualmente, teologicamente, o judeu como inimigo, como adversário. E que Jesus, então, abriu para ambos o acesso a Deus. E agora, não apenas os judeus, por causa da sua religião, por causa dos seus rituais, por causa do seu templo, etc., que têm acesso a Deus. Na verdade, não é nada disso que faculta a eles o acesso. Mas os gentios, do jeito que eles são, com a história que eles têm, da onde que eles estão vindo, eles também têm acesso, nesse novo povo, nesse novo homem, a Deus, conduzidos pelo Espírito. Tanto judeus e gentios têm acesso a Deus, tanto judeus e gentios são conduzidos pelo mesmo Espírito, recebem o mesmo Espírito da promessa que os conduz e os move em oração. E aí diz que Jesus é a paz, que ele fez a paz e que ele evangelizou a paz. No meio da cruz ele fez a paz. Ele estabeleceu a paz. E então ele finalmente integrou gente diferente num único povo aí chamado de novo homem. Que aliás é o texto de onde Marx tirou a expressão novo homem. Então se o primeiro momento nessa linha do tempo ela escreve um estado infeliz, escreve um estado de tristeza, longe, fora da aliança, longe da comunidade, sem Deus, sem esperança, sem promessa, etc. Esse segundo momento, nessa linha do tempo, ela já descreve algo que deve encher o nosso coração de júbilo, deve encher o nosso coração de gratidão. E aí a gente começa a enxergar, começa a discernir que a cruz é exatamente essa plataforma, essa base para reconciliação, não só com Deus. A cruz serve para a reconciliação com Deus, ela promove essa reconciliação com Deus, ela efetua essa reconciliação com Deus, mas ela tem também uma dimensão horizontal. Ela tem a ver com a reconciliação de raças e povos. Ela é uma plataforma da reconciliação de raças e povos. É uma plataforma para reconciliação de raças e povos dentro da igreja. E então a cruz também é a plataforma para reconciliação da igreja, de toda a igreja. A cruz é a plataforma para reconciliação dos casais, das classes sociais. A cruz é a plataforma onde pode acontecer essa reconciliação. Então tem mais poderes liberados na cruz do Calvário do que a gente imagina. Aconteceu mais coisa do que a gente simplesmente... Não foi apenas uma quitação de pecado. Já é uma grande salvação falar de quitação de pecado. Mas tem muito mais envolvido. Nós estamos falando de uma reconciliação histórica, intra-histórica, dentro da história. Não de uma reconciliação apenas escatológica, futura, mas uma reconciliação já, dentro dessa atmosfera da bênção, dentro dessa esfera da bênção. Então, seguindo a nossa linha do tempo, nós lembramos, nós consideramos o que Cristo fez, e aí Paulo começa a trazer a conversa mais para o presente. Ele começa a falar mais dos efeitos presentes que precisam ser assumidos. Esses efeitos são efeitos sociais, são eminentemente efeitos sociais. Os versículos 19 a 22 estão descrevendo exatamente esses efeitos sociais da morte de Cristo. Ele diz agora que gentios e judeus já não podem se achar estranhos uns aos outros, porque eles não são mais estrangeiros. Os gentios não são mais estrangeiros. Os gentios não são mais gente estranha nessa comunidade. Pelo contrário, eles agora são conhecidos. O contrário de estrangeiro é conhecido. Eles agora são conhecidos. Eles não são mais peregrinos, eles estão em casa. Peregrino é o cara que fica vagando. Um grande problema que nós temos na atualidade, né? Dos refugiados, povos refugiados em várias partes do mundo. Essa gente que vive em tenda, exilados, sem documentos, sem direitos. Paulo está dizendo que em Cristo nós não somos mais peregrinos. Nós chegamos em casa. Não é bom chegar em casa, né? Chegamos em casa. E nós somos concidadãos. O que significa um sujeito ser concidadão? Por exemplo, independente do gosto ou do desgosto de alguém, mas pegando uma ilustração fresca dos nossos dias, o César e Batiste. Ontem ele ganhou um passaporte, um visto, que dá já mais alguns direitos para ele. Ele não ganhou direito pleno. Ele ganhou mais direitos. E o Ministério da Justiça vai ficar para dar mais uma próxima declaração. Mas como ele agora é concidadão, então ele tem certos direitos que os cidadãos brasileiros têm, de andar por aí, de morar, de comprar, de fazer algumas coisas. Não pode se meter em certas questões políticas, pode, enfim. Não estou falando, não sei se você gosta ou não gosta, não é essa questão. Estou dando o exemplo. Então tem umas ilustrações que dá que mexe com alguns negócios anti-efeito. Bom, então pensa num outro sujeito que ganhou direitos, né? Alguns de nós são filhos de imigrantes. Eu sou filho de imigrante. Então meu pai, por exemplo, na época da ditadura, sofreu várias restrições por causa da falta de cidadania brasileira. E a gente sofreu efeitos por causa disso. Então, isso quer ser concidadão. É ter direitos iguais. Igualdade de direitos. Então, os gentios têm os mesmos direitos que os judeus aos olhos de Deus. Todas aquelas promessas, todas aquelas bênçãos, toda a esperança, tudo é igualzinho. Por isso, eu me sinto desconfortável com essa leitura. Eu vou falar que é desfigurada do Antigo Testamento, que fica resgatando certos judaísmos, colocando numa posição elevada, que para mim não combina com um texto como esse. Mas são só aplicações. Então somos concidadãos, temos os mesmos direitos, mas também significa que nós temos os mesmos deveres. Então, os deveres que o povo de Deus tem, eu entro na esfera da bênção, recebo as bênçãos, os benefícios, mas eu também tenho deveres. Eu herdo também a missão que aquele povo tem. Eu recebo também a tarefa de, sendo abençoado, abençoar todas as nações. Eu entro nesse movimento, entende? Você não entra só para ganhar vantagem. Você não adquire apenas uma apólice contra incêndios eternos. Você tem benefícios, tem bênçãos, mas você entra, integra um movimento. Então, nós passamos a ser conhecidos, nós chegamos em casa, nós somos concidadãos, Nós somos família de Deus. O que significa ser família de Deus? O que significa relações familiares? Quando a gente fala de família, o que significa família? O que é um núcleo familiar? O texto está falando que nós somos família de Deus. Essa expressão é usada de novo. É usada aqui, é usada no capítulo 3. Paulo ora em nome de quem toda a família de Deus envolve. Então, somos família. Isso fala o quê? De convivência. Mas não de uma convivência superficial, de uma convivência fraterna, de uma convivência mais íntima. Fala de reciprocidade, fala de sofrer juntos. O que é família? Né? Então, nós somos os nossos sociólogos que podemos ajudar a gente a pensar o que é ser essa família, o que é família de Deus? Família de Deus. E fala que então que nós somos santuário dedicado para a habitação de Deus. Então somos conhecidos, estamos em casa, somos concidadãos, somos família de Deus, somos santuário de Deus. Quer dizer, Deus não habita num templo feito de pedras. Ele habita agora num templo feito de gente. Somos edificados santuário para a habitação de Deus, onde Deus vai habitar, onde Deus vai se fazer presente. E de maneira muito categórica, muito enfática, Paulo afirma que a plataforma, novamente, a pedra angular é Cristo, não os carismas de alguém. A plataforma da igreja, a base da igreja, a base desse povo, seja no sentido mundial, universal, que hoje é difícil usar esses nomes, como é que a gente fala? A igreja universal? Global? Interplanetária? Galáctica? Mundial? Católica? Então, a plataforma dessa igreja. Seja nessa visão macro, ou seja na visão local, cada igreja local, a base dela é sempre Cristo. Não o poder político, não o poder financeiro, não o poder carismático. Ninguém pode substituir o lugar da pedra angular. Só Cristo é a plataforma para que aconteça essa reconciliação. Pode ser que em muitas igrejas locais, onde obviamente não acontece, a coisa está deslocada desse fundamento. O fundamento não é Cristo. O fundamento são outros projetos, outras ideologias, outros valores, recursos. Então, quando Cristo não é a plataforma, tudo que foi dito antes não acontece. Isso só acontece sobre essa plataforma. Entende? Plataforma? Windows? Entende? Tem coisa que só acontece em determinadas plataformas. Então, isso só acontece em Cristo. Ok? Só em Cristo é que se dão todos esses efeitos de reconciliação e esses efeitos sociais. Então, cada igreja local, a igreja mundial, cada igreja local é uma vitrine desse grande plano reconciliador de Deus. Então, o que nós vamos experimentar, vivenciar nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nos nossos movimentos, nas nossas organizações, qualquer que seja, é profundamente plantados sobre Cristo, experimentando os efeitos dessa obra redentora, reconciliadora de Cristo. Porque quando a gente está fundado em Cristo, começa a acontecer reconciliação entre nós. Reconciliação entre pessoas de classes diferentes, raças diferentes. Gente tão diferente, reconciliada sobre e em torno de Cristo. A sabedoria de Deus é revelada. É o que está em 3:10. A igreja existe para revelar essa grande sabedoria de Deus. Qual sabedoria? Esse plano de Deus de reconciliar todas as coisas, de reintegrar todas as coisas, de reunir todas as coisas, de reconciliar tudo. A igreja é a vitrine. É ela que mostra para os principados e potestades principados e potestades históricos, as autoridades, os poderes, os príncipes, para tudo que tem alguma autoridade nessa história e meta-histórica, é a igreja que revela essa sabedoria. Nós não somos sábios por causa dos nossos títulos, por causa da nossa formação. Não é isso que nos faz sábios. Nós seremos sábios se nós tivermos habilidade de reconciliar, de andar em unidade com pessoas diferentes. Essa é a verdadeira sabedoria. Essa é a sabedoria que revela e reflete a sabedoria de Deus. Quer dizer, a igreja local, ou a igreja mundial, ou a igreja nacional, ou qualquer nome que tiver extenso, essa igreja, ela revela a sabedoria de Deus quando ela anda em unidade. Ela que vai revelar essa reconciliação. Quer dizer, o poder de Deus de reconciliar é revelado, é refletido, é testemunhado na nossa reconciliação uns com os outros. A sabedoria não é revelada nas nossas divisões, nas nossas diferenças, na nossa competição, na nossa comparação, na gente se achando melhor que os outros. A sabedoria é revelada quando a gente humildemente reconhece o que Deus tem feito de bom nos outros. Quando a gente percebe a manifestação da graça de Deus, quando a gente anda junto, aí tem sabedoria. Sabedoria de Deus. Sabedoria do Deus reconciliador. Do Deus que entra na história para nos reconciliar consigo mesmo e nos reconciliar uns com os outros. Isso nos leva, então, a um último momento nessa linha do tempo, passado remoto, a consideração do que Cristo fez, os efeitos sociais da obra de Cristo, e do encontro com Cristo e da integração nessa nova comunidade, para frente. Como é que essa história continua? Como é que a linha continua? Observa 3.1. Por esta causa. Por esta causa. Que causa? Está em 3.1, está em 3.13. Por esta causa. Depois em 3.14, por esta causa me ponho de joelhos. 3.1, por esta causa eu sou prisioneiro. 3.13, por esta causa eu sofro. 3.14, por esta causa eu oro. Que causa? Qual que é a causa? Ver gentios e judeus reconciliados, integrados no Evangelho. Lembra, gente, que o homem que está falando que é prisioneiro aqui, ele foi preso por ter sido acusado de introduzir gentios no templo. Atos 21, 22, 23. A acusação é essa. Esse prisioneiro de Cristo, ele está escrevendo, ele está preso, está escrevendo uma prisão, está premido pela sua liberdade, por ter introduzido, ou está sendo acusado de ter introduzido, gentios no templo. É por essa causa que eu sou prisioneiro de Cristo. Porque eu entendo que houve uma reconciliação, que existe algo maior que Cristo fez. Então, por essa causa, eu sofro. Então, eu entro nessa comunidade, eu começo a... Eu estou ligado a Cristo, eu começo a entender o que Cristo fez. Isso começa a me levar a ações práticas de reconciliação com quem está perto de mim, com quem está no meu círculo. Rupturas, fraturas são consertadas, são religadas, são reconectadas. E isso implica em adversidade, em oposição, em sofrimento. Então, daquele momento em diante, a causa que eu assumo é a proclamar esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, mas não apenas o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, mas um evangelho onde essas insondáveis riquezas de Cristo se traduzem em reconciliação uns com os outros, em aceitar pessoas de outras raças, de outras culturas, de outras classes sociais, conviver com elas. Pessoas têm outras ideologias, fazem parte de outros partidos políticos, pensam diferente. Não só amar os iguais a mim, os que têm a mesma cartilha, mas reconciliação. Então, por essa causa, eu sofro. Por essa causa, Paulo também diz que ele trabalha. 3:2, ele fala, essa é a responsabilidade que me foi dada. 3:7, pela graça eu sou ministro dessa causa, desse evangelho. 3:8, pela graça eu anuncio aos gentios as insondáveis bênçãos em Cristo. 3:9, eu esclareço a administração desse mistério. Está falando do trabalho dele, da missão que ele tem. Então ele sofre, ele trabalha para que a igreja, não ele, veja bem, não é ele que está revelando a sabedoria de Deus. Essa sabedoria de Deus não é revelada em indivíduos, por mais apostólicos que eles sejam. Essa sabedoria de Deus, ela é revelada apenas em comunidade. Então, para que a sabedoria de Deus seja revelada a todo mundo, a toda a criação. E por fim, ele ora. Por esta causa, ele ora. Essa causa para Paulo é tão importante que ele trabalha, sofre, mas esse texto diz que ele se põe de joelhos. Por essa causa, ele se põe de joelhos. A gente tem que pensar aí quando foi a última vez que a gente se põe de joelhos, né? Quando foi a última vez que a gente dobrou os joelhos? Quando a gente passou um sufoco desesperado para entrar na universidade, para sair da universidade, para entrar num casamento? Sair do casamento? Quando que foi a última vez que a gente se põe de joelhos? Paulo está dizendo, por essa causa ele se põe de joelhos. O que faz a gente ficar de joelhos? Então ele se põe de joelhos e ele ora. Mais uma vez, Efésios, mais uma vez, oração. Interessante, Paulo começa a pensar nessas bênçãos maravilhosas de Cristo e ele ora. Ele começa a pensar de novo nessa grande obra de Cristo, nas implicações que você tem, na tarefa que ele tem de promover esse evangelho da reconciliação com Deus e de uns com os outros. E ele ora de novo. E aqui ele ora para que a gente seja fortalecido com poder. Porque, gente, não tem nenhuma dinâmica, não tem nenhum macete, não tem nada que a gente faça. A gente não tem poder de reconciliar pessoas diferentes. A gente precisa do poder de Deus. Então ele começa orando para que a gente seja fortalecido com esse poder. E que a gente seja, então, alicerçado em amor. E que a gente conheça o amor de Cristo. Que isso, então, nos leve, nos insira nessa grande dinâmica de reconciliação. E aí o texto termina com um versículo muito amado, né, que a gente já cantou, podia cantar, não hoje, talvez outra hora. Fala do Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. O Antigo Testamento não tinha previsto todo esse plano, não. Os profetas tinham falado da agenda de Deus, dos projetos de Deus, mas as insondáveis riquezas não haviam sido todas reveladas. Elas foram reveladas agora pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. E aí, não só a oração, mas a cruz de Jesus, a obra de Jesus e os efeitos que essa cruz tem, elas nos colocam diante de um portal. Vocês já viram os filmes? Tem muitos filmes que tem um negócio de uma passagem para outro mundo, né? Nárnia, lembra? Né? O guarda-roupa. Alice lá no País das Maravilhas, né? Caindo num buraco lá. Túnel do Tempo. Lembra o Túnel do Tempo? Quem lembra? Só Miranda, que era do túnel. Eu e Miranda, você lembra, né? Os caras entravam naquele túnel e só paravam em lugar ruim, né? Nunca vi, devia chamar túnel da desgraça. O cara entrava no túnel e só caía em confusão. Nunca via num lugar bom. Stargate, lembra? Stargate? Esse é mais contemporâneo, né? Então, a gente tem muitas ideias sobre uma passagem que nos leva para uma outra realidade, mas geralmente são fora desse mundo, são ahistóricas. Esse texto está falando que tem um portal, que tem uma passagem para uma outra vida dentro da história. Que a cruz de Jesus, ela abre uma realidade, uma possibilidade de uma vida diferente dentro da história. Então, dentro da história, você tem povos que vivem separados. Você tem casais que não se entendem, famílias que não se compreendem, rupturas nas classes sociais, entre trabalhadores, entre patrões. Tem uma série de rupturas dentro da história. Mas ele está dizendo que pela obra de Cristo, se a gente entrar nessa esfera de bem, se entender esse negócio de crescer, estiver fortalecido em Cristo, arraigado em Cristo, cheio do amor de Cristo, isso abre uma passagem para que dentro da história haja reconciliação, talvez não entre povos inteiros, mas entre elementos desses povos, talvez não para todos os casais, para muitos casais, talvez não para todas as famílias, para algumas famílias. Há uma possibilidade de, dentro da história, atravessar de uma situação para outra situação. Então, um portal dentro da história. E a gente tem a possibilidade de entrar por ele. Isso é mais ou menos assim. Eu falei um pouquinho antes sobre Pedro, quando ele aderiu a Jesus. Imagina se Pedro, naquela manhã, ele não tivesse pegado as suas redes, pegar do seu barco e ir lá pescar no lugar mais profundo. O que Pedro teria perdido dentro da história? Ele não teria perdido apenas uma pesca maravilhosa, a melhor pesca da vida dele, o maior lucro que ele teve, o maior sucesso profissional dele. Ele não teria perdido apenas isso. Ele teria perdido o discernimento de quem é o Messias, que o Messias estava diante dele, dentro do barco dele. Que a história do Messias e a história dele tinham se encontrado. Ele teria perdido a revelação de quem que ele é, face de mim, que eu sou pecador. Percebe? Então são portas que se colocam, o reino de Deus, ele se abre dentro de nós, diante de nós, e que nós, pela fé, pela confiança em Cristo, a gente adere e a gente é sugado, a gente é levado para dentro de uma outra história. Mas na história, dentro de nós, não fora da história. Na nossa realidade. Naquele mesmo dia, Pedro disse, recebeu outra portal, outra porta se abriu para ele. Não temos, doravante você vai ser pescador de homens. Ele não discute. Ele largou o maior lucro que ele teve, largou a pesca dele, ele largou o barco, largou as redes e foi atrás de Jesus. Agora imagina se ele não tivesse ido. Jesus não chamou pessoas perfeitas. Ele chamou gente que tinha dúvida, que tinha crise, que tinha medo, que no futuro ia falhar de novo, como Pedro falou. Mas foram pessoas que disseram sim para Jesus, que aderiram a Jesus, que tiveram a sua história de vida tremendamente transformada e que abençoaram milhões de pessoas, milhares de pessoas. Infinitamente mais. Que pedimos ou pensamos. Vamos orar? Queria convidar você a orar silenciosamente. Nós oramos um para o outro, que você orasse silenciosamente. Às vezes, um pequeno retiro como esse, a gente já experimenta experiências de irritação, de desencontro no nosso quarto, uns com os outros. Ou talvez dentro do nosso movimento a gente tem experiências de diferenças, de desgosto com quem a gente convive, com quem a gente trabalha. Então, estou dizendo que aqui mesmo, talvez, nós estamos vivendo situações de não reconciliação. Micro, pequenas. Talvez, em relação à sua igreja, né, a sua história com a igreja, a sua caminhada com a igreja, tem ressentimentos, tem mágoas. Talvez você traz da sua casa situações de não reconciliação, ou qualquer outro problema de discriminação religiosa, como eu lembro que eu sofri na infância, por ser evangélico, protestante, outros por causa de questões raciais, muitas histórias duras aí de rupturas. E queria que você orasse, pensasse um pouquinho nisso, permitisse que esse grande poder reconciliador de Deus entrasse no seu coração, um graça, um perdão, e que permitisse que Deus começasse alguma coisa nova, uma coisa tremendamente nova na sua vida. Você está diante de um portal. Você pode entrar por ele, pela fé em Jesus, e permitir que Deus, dentro da história, te ajude a caminhar de uma maneira nova, de uma maneira renovada. Deus te abençoe, ore silenciosamente um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai terminar com uma palavra de oração. Queremos agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos por ter instrumentalizado Cristo nessa manhã. Temos, ainda que simbolicamente, nos colocar de joelhos por essa causa. Reconhecendo a nossa dificuldade pessoal, o nosso orgulho, a nossa soberba, as nossas vaidades, a nossa facilidade em abrir mão do essencial pelo secundário, a nossa dificuldade de reconhecer o que o Senhor está fazendo no outro, no outro movimento, na outra igreja. Ou mesmo fora da igreja. Toma a gente pela mão e ajuda-nos a atravessar esse portal. E derrama sobre a nossa vida a reconciliação. Obrigado, porque é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, é o poder que hoje nos ressuscita da morte para a vida, a nova vida em Cristo. Exulta de alegria com Jesus por essa possibilidade, por essa oportunidade, esse espaço, oportunidade que o Senhor tornou real na história, que essa alegria não seja uma posse para a gente, mas seja uma plataforma a partir da qual a gente também se torna um instrumento de bênção para quem está do nosso lado, os nossos colegas, os nossos professores, os nossos familiares, os nossos irmãos e irmãs na igreja. Que assim seja, Senhor, pela Tua graça. Amém. Vamos ter um intervalo até às 10:30.